tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Out! Platina. We barefootin'. está a ouvir Ouro e Platina. The sweetness of the charm, it makes me love you more. a ouvir Ouro e Platina. Face again.